é sanfona, coco, chachada, luz. Já que tem som do pandeiro, sou brasileiro feliz. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí do povo azul. Quando te vejo, meu freio, meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, pari de títulos, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro. Brasileiro, sou brasileiro, eu sou. Brasileiro, sou brasileiro. Brasileiro, sou brasileiro. Brasileiro, sou brasileiro, sou. Mais um. O meu Brasil é floresta, São Paulo, mundo de gente. É belo meu horizonte, meu Porto Alegre é valente. Fortaleza do Espírito Santo, Salvador, o berço da natureza, terra de Cristo Redentor. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí do povo azul. Quando te vejo, eu freio meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, pari de títulos. Brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, sou. Brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, sou. Com orgulho, amo brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou. Com orgulho, amo brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, sou. Beleza, galera, quem gostou, bate palma. Edilson, Morena e Banda La Batida.